de Fernando Pessoa, Dona Filipa, Dom Denis e o Mostrengo. Que enigma houve em teu seio, que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos veio velar maternos um dia? Volva a nós teu rosto sério, princesa do Santo Graal, humano ventre do Império, madrinha de Portugal. Na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a ver. E ouve um silêncio murmuro consigo, e a voz dos pinhais que como um trigo de império ondula, sem se poder ver. Arroio esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. Ei, a voz da terra ansiando pelo mar. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: o rei Dom João II. De quem são as velas onde me arrasto? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou três vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me disse, e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme repreendeu, e disse no fim de temer três vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme del rei Dom João II.